profile na vibe. Yeah, mexe bumbum, mexe bumbum, mexe, mexe bumbum. Mostra o dom que você tem. Mueve el bumbum, mueve el bumbum, yal, mueve el bumbum. Como tú lo sabes hacer, mueve el bumbum, mueve el bumbum, yal, mueve el bumbum. No lo pares de mover, mueve el bumbum. Mueve el bumbum, yal, mueve el bumbum. Como tú lo sabes hacer, mueve el bumbum. Mueve el bumbum, yal, mueve el bumbum. No lo pares de mover. Como tú lo mueves, eso me hace enloquecer. Vívete la vida, que la vida es un placer. Como tú lo mueves, eso me hace enloquecer. Vívete la vida, que la vida es un placer. Tu belleza supera mis expectativas. El mami luz es atractiva. No seas mezquina. El menority sonando en la bocina. Dime qué piensas tú cuando apague la luz. Y tenerte es un pecado, cargo la cruz. Mueve tu bumbum. Es que me encantó tu movimiento. Quiero que lo hagas rápido, lento. Te califico con un 100%. Te califico con un 100%. Estoy con MC Pedriño. Quiero golearte como Pele y Ronaldinho. Por ti dejaría de ser un playboy. Me dices que mañana, pero yo digo dime qué piensas tú. Cuando apague la luz y tenerte es un pecado, cargo la cruz, sí, ninguna como tú. Hoje eu tô doidinho, eu tô quieto. Tô mais que maluco pra fazer amor. Tô mais que preparado pro carro. E se você tiver, eu tô quieto. Baby, quero você, crazy. Somente você, lady. Faz pirar a minha mente. Então vem pirar sempre, sempre, sempre. Mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe, mexe o bumbum. Mostra o dom que você tem. Mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe, mexe o bumbum. E bala como ninguém. Mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe, mexe o bumbum. Mostra o dom que você tem. Mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe, mexe o bumbum. E bala como ninguém. Vem essa onda empina o seu popô. Entrando no clima, no clima do amor. Vem essa onda empina o seu popô. Entrando no clima, no clima do amor. E é amor. Hoje eu tô doidinho, eu tô quieto. Tô mais que maluco pra fazer amor. Tô mais que preparado pro caô. E se você tiver, eu vou que vou. Ey, tira tu paso. El menor y tin tin tin. El menor, el menor. MC Pedriño. Mexe o bumbum. Sí. Mexe. Dímelo from Miami. Mexe o bumbum. Mostra o dom que você tem. Mexe o bumbum. Mexe o bumbum. Mexe, mexe o bumbum. E fala como ninguém. Ey, yo, Brasil. Mexe o bumbum. Honduras. Mexe o bumbum. Mostra o dom que você tem. Vila Maria. Mexe o bumbum. Ave Maria. E fala como ninguém. No hagas bulla, no hagas bulla. Trinity la marca. Ven esa onda empina o seu corpo. Entrando no clima, no clima. Vila María, odia. Se caero, el menor menor. Tinte. Mueve tu bumbum, mueve tu bumbum. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.